galera, bem-vindos ao Save Point Podcast número 009, que finalmente vai ser gravado. Eu sou o João Vicente. Eu sou o Jona. Eu sou o Leonardo Ocanha. Eu sou o André. A galera tá perdida nessa entrada, meu. Jesus, cara. Vai de novo, Kuga. Oi, eu sou o Goku. Eu sou o Raulzito e faço as capas desse podcast também, participando pela primeira vez. Até que enfim, né? Pois é. É isso aí, cara. Bom, pessoal, então a gente tá aqui reunido para conversar sobre um dos estilos mais amados e às vezes até mais odiados dos videogames, que são os RPGs, né, cara? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas todo mundo que tá aqui gosta desse gênero, uns há mais tempo, outros há menos, como eu. E a gente vai conversar sobre algumas histórias de como a gente conheceu esses jogos, algumas histórias bizarras relacionadas aos RPGs e outras coisitas mais, beleza? Beleza. Bora! Bom, pessoal, então assim, como a gente estava conversando anteriormente, eu falei que a minha ideia para esse cast surgiu de uma conversa que eu estava tendo com os amigos, incluindo o Goku, que está aqui presente, né, que é o Kuga, e a gente começou a conversar sobre RPG e conversou sobre algumas quests que eram bem bizarras, assim, algumas muito longas, algumas muito estranhas, e aí eu resolvi fazer essa conversa mais informal sobre os RPGs. Só que a gente vai começar hoje conversando sobre os primeiros RPGs que a gente jogou, ou como que a gente conheceu esse estilo, ou quando começou a gostar, enfim. Tá, beleza, então. Tá, então é o seguinte, minha primeira experiência com RPG, cara, foi o Phantasy Star do Master System. E aí foi numa cagada que eu cheguei na locadora e tava lá em São Paulo ainda. E naquela época eu ficava direto jogando Master System, né, cara? Não tinha muito como sair do apartamento e tal, cidade grande. E aí eu tive a sorte ainda de pegar em português, cara. Então eu joguei assim, ó. É porque não marcava as horas, mas com certeza foi um exagero. Joguei até de chega aquele jogo lá. Porra, e tinha em português, cara? Que massa! Pô, tinha em português, cara. Foi muito bacana. Eu acho que era muito pouco jogo da época que tinha tradução, mas principalmente no jogo, né? A gloriosa Tectoy trazia tudo em português pra nós. Bem por aí, bem nessa. Foi uma experiência assim, das mais bacanas, porque eu continuo jogando até hoje, né, cara? Toda a saga Phantasy Star ali, eu jogo no computador, de Mega Drive, joguei tudo, cara. Massa. Eu joguei no Mega Drive esse jogo, eu lembro que eu curtia pra caralho. Eu vou ver umas imagens aqui pra relembrar essa porra. Ele é meio first person, né? Meio primeira pessoa, assim? Não tem? Tem umas batalhas em terceira pessoa. E o que acontece? Nossa, tinha muito labirinto, cara. O cara se perdia direto. E naquela época não tinha essa questão de internet, de guia, cara. Então o cara ficava uma cara jogando, muito grande, cara. Pô, essa parada, cara, é o que tu falou agora, é muito, muito importante. Porque não tinha guia durante uma boa parte da época que a gente jogou RPG de videogame. E, cara, tu ficava muito perdido em umas horas, cara. Eu, por exemplo, no começo não sabia falar inglês tão bem quando eu comecei a jogar e eu ficava, cara, eu ficava completamente perdido, tá ligado? Pô, mas sabe que eu comecei a jogar com o mesmo jogo, o Phantasy Star do Master System, né, cara? E, por acaso, eu tinha um guia de Phantasy Star do Master System que ele veio com uma revista, eu acho, era bizarro, assim, parece em duas cores e grosso pra caralho. Eu me lembro desse livro, cara, que mas era raro era deixar esse livro aí, cara. Uhum. Mas é isso assim, eu tava até vendo esses dias que a Ação Games número 1 é de 1991. Então nessa época, será que a gente tava. Fala. Não, é velho. É velho? É a primeira de 91. E então, pelo jeito, provavelmente quando vocês começaram a jogar esses jogos, não foi tão antes de 91, mas realmente não devia ter praticamente nenhuma publicação, principalmente chegando aonde a gente mora, né? Não, então antes de 91 nem a pau, era depois, só que, sei lá, o cara não tinha como comprar tantos guias assim, ou sei lá, às vezes o cara começava a jogar sem tanta pretensão de ter o guia na mão, e realmente em Criciúma não tinha muita coisa, né, sei lá. Não, na real, naquela época, a boataria comia solta. Meu primo jurava pra mim que quando terminava a sexta volta no Enduro, o cara descia e te entregava o troféu. As lendas. Ó, oh, cara, mas eu ouvi recentemente que essa história aí tem um fundo de verdade, cara. Tu ganhava uns... Não que o jogo terminava, ele era um loop infinito, mas... Tu ganhava o quê no Enduro, cara? Uma estrela, uma medalha, alguma coisa. Que ficava na tela, sabe? Algo tipo um achievement, assim, que ficava a mostra ali, sabe? Pra tu se pagar pros teus amigos que tu é fodão, né? Exatamente. Pena que naquela época não tinha câmera digital pro cara bater uma foto e mostrar pros outros, né? E botar um filtro de água sanitária no Instagram. Beleza. Ô Canha, pode continuar aí. O primeiro RPG que eu joguei é um RPG que todos vocês conhecem, são familiares. É um RPG HD em 3D, que é a vida real. É um jogo muito chato, com quests repetitivas, demora pra dar level pra caramba. E é no modo hardcore. Se o cara morrer, perde todos os itens e leva uma vida pro cara upar. Mas depois desse, eu joguei o Turma da Mônica na Terra dos Monstros, que era uma tradução para português do Wonder Boy. Ah, peraí, só um pouquinho, sobre esse primeiro RPG que tu jogou. Agora, sabe que tem uma coisa meio paradoxal sobre isso, né? Eu não sei se para um gordo jogador de RPG, qual que pode ser a melhor chance dele fazer sexo, tá ligado? Na vida real ou no mundo virtual. Existe um jogo chamado The Seven Sins que resolve esse problema. Seven Sins? Eu não sei o que é isso. Vai, Kug, explica agora. Eu prefiro não saber. Então você não é gordo, se você não sabe. tô no caminho, cara. Tô no caminho. Não, mas é gordo de espírito, André. Tu tem o espírito gordo. Ah, tá. Então, e o Turma da Mônica na Terra dos Monstros, como eu tive Mega Drive, assim, ele era um Wonder Boy, que era um platformer RPG, com todos os elementos de composição de nível, e pegar itens e certos, uma parte do cenário que são liberados a partir de certos momentos do jogo. E é tudo que o cara precisa pra gordear, porque na verdade o RPG tem essa coisa da gordice, de tu querer fazer tudo. Então essa que é a desgraça. Eu, por sorte, só conheci o Phantasy Star depois. Porque a gente acaba ficando obcecado por pegar tudo que tem pra pegar, fazer todos os caminhos e tal. Aí eu meio acabei fazendo uma escolha de plataformas que se esquivou dos RPGs como o Diabo da Cruz. Porque eu tive NES, depois eu tive Mega Drive, depois eu fui ter só o Nintendo 64, quando todo mundo teve PlayStation. E aí depois eu fiquei um tempão sem videogame em casa. Então eu acabei meio me esquivando dos RPGs, assim, de plataforma mesmo. E só depois de mais velho que eu fui revisitar alguns, assim. Não, mas então, cara, sabe que essa coisa da plataforma é engraçada? Porque, tu vê, tanto o Jonas quanto o André falaram que jogaram o Phantasy Star, né? Não, o Raul jogou o Phantasy Star também, né? Sim. Tá, então, e ele era bem famoso no Master, certo? Master System, sim. Apesar que tinha pra Mega Drive. E eu tive Mega Drive, assim, eu pulei a geração 8-bit, sabe, na minha cabeça. Tipo, eu fui do Atari e não joguei 8-bit. O que eu lembro bem é o seguinte, eu tinha Mega Drive, aí eu lembro que eu fui na casa do meu primo no Rio Grande do Sul e ele tinha o Master System. Aí, cara, tipo, depois que tu tá jogando Mega Drive em casa, tu ir lá e ver um Master System, tu olha assim, tá ligado? E quando é que tu vai ligar o videogame? Tipo, é sacanagem, mas tipo, é verdade, dá um impacto. Tá, tu olha um videogame 8-bit, é foda, tá ligado? Então, o Mega Drive teve alguns RPGs, mas com certeza não era a propaganda dele, né? Não era o que ele, como ele se vendia, na verdade, né? Então, por isso que eu acabei pulando bastante os RPGs, assim. Tinha um RPG clássico pra Mega Drive que era bem clássico, que era o Shining Force, eu acho. É. Pô, esse aí eu joguei bastante. Eu tenho... O quê? Não falaram o que eu ia falar, cara. Eu perdi a... Não, mas eu não joguei o Shining Force. Eu tenho ele no Steam, mas eu joguei uns 10 minutos só. Fala dele aí, porra. Preparei todo um textinho pro Shining Force e vocês vêm aqui e me levam tudo que eu... Kuga, vai, cara, deixa falar, cara. Ô, Kuga, confia na mágica da edição. Vai lá. Então, meu primeiro contato com RPG foi num glorioso 486DX266 em 1995, através de um emulador de Shining Force. Música. fez um texto mesmo, né, cara? O cara fez. O cara tá preparado, pô. Além desse jogo, também conheci o maravilhoso mundo dos RPGs Esqueci da Vida Real com o Ultima 8, né? Nossa. Os dois foram lançados em 1993. Não, na verdade, 1994, o Ultima 8. Mas de lá pra cá eu esqueci o que é a vida real e a partir desse momento o videogame é a vida real e a minha vida é só um coadjuvante. É que mas 93, quando... 94? Quantos anos vocês têm, cara? Eu tenho 30, né? Ah, tá, pode crer. Não, é isso aí. É. O do Mega Drive não foi citado um também que é considerado um clássico. A gente pensa da geração 16-bits, o clássico do RPG é o Super Nintendo. Mas o Mega Drive teve um Shadowrun e a versão da Super Nintendo era bem diferente. E a do Mega Drive era um RPG bem mais hardcore, assim como a gente imagina um RPG. Muito de bom o Shadowrun de Mega Drive. Inclusive, nossa, tá saindo, mano, um remake agora que foi financiado pelo Kickstarter. Remake do Shadowrun? Ah. Sério? Aham. Uh-huh. Puta que massa, eu conheci ele mais tarde, né, ouvindo, lendo coisas na internet e tal, não joguei na época. Vamos lá, quem que faltou aí? O Raul. É, eu já falei ali, comecei a jogar com o Phantasy Star no Mega Drive, joguei também o, o RPG da Mônica, famoso, né. Mas, muito bom. Esse é famoso. Mas eu acho que esses aí eu Eu joguei na toque, tu tinha esse jogo, né? Eu joguei na tua casa, o da Mônica. Eu tinha a fita de Master System. Tá, mas eu acho que o primeiro que eu joguei de verdade, que eu fechei, foi o Chrono Trigger do Super Nintendo. Pô, começou mal, hein? Que até hoje é um dos meus jogos favoritos, sabe? Daí, tipo, eu lembro, eu fechei na época e, na real, continuo fechando ele até hoje. Eternamente. Uhum. Não, é que eu ia começar também falando que eu comecei com o Chrono Trigger também, na real. Mas pode falar. Então manda. Então, eu comecei a jogar pelo Chrono Trigger também, apesar de ter visto uma coisa ou outra, como o Turma da Mônica e tal, mas... Aham. Uhum. É, eu lembro que o Raul falava bastante da porra do Chrono Trigger e... Chrono Trigger, nunca sei. É Chrono Trigger ou Chrono Trigger? Eu acho que é Trigger, não sei. É Trigger. Então tá, Chrono Trigger. E, pô, a gente baixou o emulador, ficou empolgadaço, jogou em, sei lá, dois disquetes, a parada, ficamos fissurados. E eu comecei a jogar, mas, eu, sei lá, eu acho que eu tinha uns 10 anos, alguma coisa assim, eu não sabia ler inglês, não sabia porra nenhuma. E eu lembro que eu fui até o futuro só com a espada de madeira, porque eu não sabia equipar a porra dos equipamentos. Mas eu enchia de porrada os robôs lá com a espada de madeira, me achando fodão pra caralho. Ô André, isso aí parece um amigo nosso ali do Raul que jogou o WoW só matando mob porque sem não fazia skill, né? Quest. Sem skill. Sem skill e sem fazer quest. Cara, esse meu cara Deus. É lendário, ele chegou no level 65, eu acho, sem fazer uma quest, sem pegar uma skill, cara. Ele não, só não, pera aí, matava quem mob é... com a skill quem inicial. Quem é essa pessoa, cara? Quem é essa pessoa? É, uma pessoa secreta que tem que participar aqui também, né? Aham. Uhum. A vez pra dele vai chegar. Meu Deus, cara. Não, mas é foda. Eu lembro que eu fui até o futuro, daí eu lembro que o Raul chegou na minha casa, eu falei, tô aqui e tal, não sei o que... Aí ele falou, porra, tu não equipou nada ainda, tá ligado? Ô André, mas não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe, você tava falando de Phantasy Star, eu comecei a fazer Phantasy Star na época que eu tava enrolando meu TCC, daí eu parei no meio e nunca mais retomei. Aí lá o TCC, época, né? É, parou o TCC? Não, parei o Phantasy Star, pô. O TCC eu terminei, o Phantasy Star eu não. Entendi o TCC também. Mas ó, aí eu fui lá, tava na casa do Raul, tava eu, o Raul e o Bunda, e eu comentei, pô, tem umas duas, três magias lá que não dá pra usar e tal, não consigo usar daí. Pô, cara, essas são as magias de teleporte pra tu deslocar no mapa. Deu, pô, sério, cara, eu tô caminhando todo o mapa. Isso me lembra uma frase pros viventes da vida real, né? Que Deus fez o cara feio pra pegar a mulher no modo hardcore. Nossa. É. Pô, olha, cara. Interessante tu falar do Bunda ali, puxando um assunto que o André falou, que a galera não sabia muito inglês na época, né? Eu comecei a aprender inglês, na real, jogando Chrono Trigger. Mas daí o Bunda, ele gostava muito do Chrono Trigger também. E teve uma vez que... E acabou. É, ele tava trancado numa parte, não sabia o que fazer. E daí tinha... Acho que era a cabaninha do Melchior, que tinha uma carta em cima dizendo. E daí, tipo, o cara levou 3 dias pra achar aquela porra, porque não sabia falar inglês, sabe? Não sabia o que tinha que fazer. É, era muito assim, era muito hardcore. Tu entrava num... É, do Chrono, tu tinha que ir, por exemplo... As histórias... No... Fala, perdão. Não, no Chrono, principalmente, o cara tinha que, sei lá, às vezes voltar no tempo pra ir numa casa específica e o cara não sabia direito inglês, cara. Meu Deus. Era tu ficava, tipo, level 80, de tanto que tu ficava matando bicho sem saber pra onde ir, tá ligado? Tu tava mega farmado ali, tu não fazia porra nenhuma porque tu não sabia evoluir no jogo, tá ligado? Não, e olha só, o Chrono, pra mim, na verdade, o Chrono também foi um dos meus primeiros contatos com um RPG, porque, na verdade, quando eu não jogava ainda RPG, eu acho que eu era muito imediatista, queria jogar jogo de ação que... Sabe, tivesse aquela resposta imediata, beleza, dá soco, chuta, etc, etc, atira. E uma vez na casa do meu primo, jogando emulador no computador, a gente começou a jogar Chrono Trigger de bobeira, chutando total. Óbvio, na época pequeno e sem esse conhecimento que a gente tem hoje da coisa como um todo, né? Não sabia que tava jogando um clássico, uma coisa famosa e tal. E aí, cara, começou e eu simplesmente sentei e joguei aquilo lá por muitas horas, tá ligado? Não cheguei longe, mas... Eu já tinha viajado no tempo ali e tal, já tinha visto um pouco da história, tava gostando muito do jogo. E eu não sei se a ROM deu um pau ou eu apertei algum botão ali que alterava o modo de cores e eu fiquei numa tela escura. Uhum. E eu só conseguia voltar, entrar no mesmo lugar, que era a progressão do jogo, e eu não conseguia passar pra frente, entendeu? Aí, por isso que eu parei. Mas assim, ó, eu fiquei com o jogo na cabeça por muitos anos, sabe? Fiquei, porra, eu tenho que jogar aquele Chrono de novo, porque é muito massa, cara. E sim, e sem essa noção de, ah, eu tô jogando um RPG, que é diferente de um platformer que eu jogo e tal. Na época eu só jogava ação mesmo. E na verdade, o meu primeiro jogo de RPG que eu falei, puta merda, esses RPGs são massa, foi mais tardio, foi Final Fantasy VII. Eu acho que eu até falei num cast, o meu irmão comprou pro Play 1. E eu comecei a jogar, e assim, ó, até por isso que eu não joguei nem perto de todos os Final Fantasy, mas dos que eu joguei, o 7 é o meu favorito, exatamente porque eu acho o jogo muito carismático, assim, ele é um jogo com 15 minutos de jogo, tu já tá ligado nos personagens e ligado naquela história, sabe? Então foi o jogo que me deu o clique do RPG, eu falei, pô, esse negócio de RPG é massa, tá ligado? Essa coisa de escolher magia, escolher coisa... Que antes, as únicas memórias que eu tenho de quando era menor é que jogo que tinha muito menu eu não gostava, sabe? Eu gostava de action, assim, tipo, meio burrão, assim, tá ligado? Sobre Chrono Trigger, eu tenho duas histórias trágicas. Uma delas é o meu irmão, que é um desses gamers arrependidos que jogou bastante até os 20 e depois disse assim, ah, meu negócio é música e não vou mais jogar porque jogar é perda de tempo. Um desses jogadores arrependidos. Que ele estava salvando com o save state lá no emulador. Ele entrou no Lavos cedo demais e perdeu o save dele. Então ele só tinha um save dentro do Lavos cedo demais. E o outro problema é que eu particularmente não tenho certeza se em algum momento eu passei nas minhas 3 tentativas de jogar Chrono Trigger daquela, na feirinha inicial, ter uma dancinha para fazer coreografia e tipo... Putz. Depois de entrar naquilo, sei lá, eu não consegui sair mais daquilo. Eu falei num teste de QI terrível. E eu era só tu virar as costas e sair dali, tá ligado? Tu não precisava fazer aquilo pra acabar o jogo. Pois é, mas tipo, eu não consegui sair mais. A dança era muito envolvente, né, cara? Tipo, chegou lá com a sua foi foda, né, cara? Tipo, nossa, eu não consegui. Foi o máximo de dança, foi o máximo de dança que tu conseguiu fazer. Quando saiu o Just Dance 1, o Ocanha, eu já jogo um jogo de dança faz muito tempo, se chama Chrono Trigger. Ele fez o salvo. Não, mas na verdade, o Final Fantasy VII ainda por cima... foi outro jogo que ficou na minha memória por muito tempo, mas por um motivo errado, digamos, porque eu perdi o meu save várias vezes, o save do memory card do Play 1. Uhum. E aí, cara, tipo, eu joguei as primeiras 5 a 8 horas do jogo umas 3 vezes. Aí uma hora eu desisti de arrumar o memory card ou de jogar de novo, porque não dava mais, tá ligado? Era muita tentativa frustrada e muita repetição da mesma coisa. Aí, ali por 2008, 2009, eu botei ele no PSP e falei, agora eu vou fechar esse jogo. Porque, pô, eu tava gostando demais, tá ligado? E não tinha passado nem do primeiro CD, né? Então, aí eu coloquei no PSP e fui até o final, cara. Aí foi, puta, foi... Acho um... É, todo mundo acha um jogaço, né? Eu acho um jogo muito do caralho, puta merda. Final 7 eu joguei, tipo, em uma semana na casa de um primo. Eu comprei o jogo pra ele, ele tinha o Play, e eu fui lá e joguei, tipo, os dois primeiros CDs, joguei. Nossa. Mas o foda são umas histórias de spoiler, né? Tipo, quem tem história de spoiler do Final 7 pra contar, tipo, o Cougar. Opa, quem me chama? Não, a história... Eu quero me defender, né? É, isso foi em 1997, a gente tava na praia, na casa de um amigo nosso, o Lucas, né? E ele estava jogando Final Fantasy 7. E ele estava tão compenetrado que ele simplesmente não verificava quem estava à sua volta, né? E eu entrei e perguntei, e aí, Lucas, tá jogando ele? Tô. Faz bastante tempo? Faz. Tás muito longe, Lucas? Tô. Disse, tá longe quanto ele? Ah, bem longe. Aí eu perguntei ingenuamente, tá, mas a Ares já morreu? Largou o controle, parou tudo que estava fazendo, virou a cabeça lentamente pra mim e disse assim: ó, não, Kuga, a Ares ainda não morreu. Aí tu perdeu a chance de dizer pra ele assim: não se preocupa, é só usar um Fênix Down que ela volta, cara. Mas foi pior, JV. Foi pior porque eu disse assim, nossa, cara, é uma cena animal demais. O Sephiroth vem voando e atravessa uma katana nela. Não satisfeito, né? Teve que complementar. E no final do jogo, pra completar, né? Só faltou, né, cara? Puta merda. Mas isso foi praticamente uma vingança que um amigo nosso Chico aplicou em mim uma vez. Tava jogando Wild Arms 1, e lá pelas tantas, o Chico aparece do nada. E aí, Kuga, tá jogando muito? Eu disse, tô, cara, tô bem adiantado no jogo ali. E aí, já descobrisse que o Rude é um robô? Nossa. E acabou com toda a diversão do jogo. É complicado mesmo isso aí, cara. Puta merda, dar spoiler de jogo assim. O spoiler do Final Fantasy, até na internet eu vi algumas histórias assim, e é engraçado porque mesmo depois de tantos anos, às vezes aparece alguém queimado porque os caras dão spoiler, sabe? Tipo, a galera que não jogou ainda e tal, o que é natural, né, cara, pela idade das pessoas até e tal. E aí vão ver, sei lá, uma tirinha na internet, uma coisa assim, e acabam dando de cara com um spoiler foda, tá ligado? Mas também os caras se queimar com spoiler de 15 anos atrás, vai se fuder. Tipo, eu não consigo ficar muito queimado quando é tão antigo assim, porque realmente, fazer o quê, né, cara? É impossível. Agora, foda é jogo novo, né? Mas jogo velho não dá. Spoiler de qualquer mídia é uma desgraça, cara. Os meus colegas de terceirão foram assistir o Sexto Sentido no cinema, na estreia, no dia seguinte, escreveram no quadro: Bruce Willis é um fantasma. Aí eu fui ver o filme 2-3 dias depois lá, emburrado o filme inteiro, porque, porra, a graça do filme estragada antes, já é foda. Eu penso assim, ó, spoiler é chato até na Paixão de Cristo. Quero sair do Titanic no cinema dizendo, vai que afunda no final. Então assim, há um tempo atrás a gente tava conversando sobre quests muito longas, muito chatas, e assim, na verdade, como eu falei, eu não joguei tantos RPGs, mas... No World of Warcraft, cara, tem algumas quests que... O problema não é que a própria quest é longa, mas é até engraçado. Sabe quando tu fica com aquela quest velha, que tu já passou do level na quest? E aí tu pega e começa... Não, agora eu quero terminar essa porra porque, sabe, por honra, assim. Eu sou obrigado a terminar essa quest. E aí, cara... Quest que tu passa, quando tu vê, passou, tipo, 2 horas de jogo pra fazer uma quest de merda, que não vai nem te dar level, assim, sabe? Isso acontecia bastante no WoW, cara. Eu tô com a cabeça de um NPC na minha bolsa faz 1 ano já, eu acho. É, isso acontece. Item de WoW também é complicado. Cara, quest chata, bizarra, longa, eu diria as esculturas do Ocarina of Time, que eu nunca consegui pegar todas de jeito nenhum. Na verdade, é mais um dos jogos que eu só testei e não fechei, né? Ô, cara, as esculturas são foda. Fala aí, Kuga. Eu tenho um depoimento muito triste pra dar. Nossa. Voltei. Música triste. Ô, Kuga, pode continuar. Eu jogava um jogo pra PlayStation 1 chamado Ark The Lad 2. Ah, eu já ouvi falar. No começo, é um jogo fantástico. É um rapaz assim que é um bounty hunter, um caçador de recompensas. E tu vai fazendo assim, ao longo da história, várias... Como que é o nome do jogo? É Ark The Lad. ARK. ARK. Ah, Ark The Lad 2. E tu vais fazendo na medida do possível... essas pequenas quests para poder prosseguir na história. E é muito legal. Só que uma hora começa assim. Você chega numa vila. E o ancião da vila é a única pessoa que tem a informação vital para continuar na tua jornada. Velho desgraçado. Eu vou te ajudar. Mas para te ajudar, vai ter que me ajudar a te ajudar. Meu filho se perdeu na floresta. Eu preciso que tu busque ele para mim, para que eu possa dizer para onde tu deve ir. Aí tu, como bom herói de RPG, diz assim, não, eu vou lá e vou te ajudar. Tu entra na floresta. Depois de 252 dungeons, tu acha o demônio do guri. Ô, Kuga. Só deixa eu fazer uma interrupção bem rápida antes de continuar ali. Tem um jogo bem recente chamado DLC Quest, que eu vou... Rapidamente, é um jogo que avacalha com um monte de clichê dos videogames. E tem uma hora que o teu bonequinho encontra um personagem velho, um ancião, como tu tava falando, e ele fala assim, ah, eu preciso de ajuda, eu perdi o meu livro de magias, se você ajudar, eu posso lhe ensinar uma ou duas magias, você pode me ajudar? Aí quando tu vai falar, ele assim, ah, e outra coisa, eu também perdi o meu bastão mágico, eu preciso desse item pra fazer as magias. Aí tu fala, não, mas é que, não, e outra coisa, eu também perdi o meu cachorro é muito legal, eu gosto muito dele. Aí tu não tem... Aí tu não tem opção, tá ligado? O teu personagem fala assim, ó, não, quer saber? Eu não vou te ajudar, te rala, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, fica aí, te fode, tchau, e vai embora. Cara, deveria, mas continua. Hoje em dia até tem, mas é porque, pô, os caras eram um sacana do caralho, né? Um aproveitador do cacete. Well, certeza que depois de muito tempo tu chega no gurizinho no meio da floresta e descobre que ele adentrou a floresta procurando o cachorrinho dele que tinha se perdido. Aí ele diz assim, eu não vou sair daqui até eu achar meu cachorrinho. Lá vai tu atrás do cachorrinho. Quando tu chega no cachorrinho, tu descobre que ele foi mordido por uma cobra e tá envenenado. Ai, tu precisa atrás de um druida pra conseguir um antídoto. No final das contas, certo? Tu matou um dragão pra pegar a bilis, pra levar pro druida, pra fazer o antídoto, pra levar pro cachorrinho, pra entregar pra criança, pra entregar pro velho, pra ele dizer assim, eu não sei o que você está procurando. Nossa. Cara! Passa o velho. Deveria ter opção, meu senhor. O senhor tem Alzheimer, me acompanha até o médico. Chama o Samu. Os RPGs ocidentais têm um tipo de vantagem nesse aspecto, né? O Skyrim, depois que tu consegue aprimorar tua perícia de speech, tu vai conversar com o NPC, existe três opções. A, persuadir. Mas veja bem, há muitos tesouros que nós podemos encontrar lá. Opção B, e se eu te pagasse pela sua ajuda, oferecendo 650 peças de ouro? Opção 3, intimidar. Você vem. Agora. É verdade, isso ajuda bastante. Bom, mas sabe que o Skyrim, falando de quest longa assim, tipo, eu que tava seguindo a quest principal quando comecei a jogar Skyrim, e o cara diz, não, tu tem que subir lá na montanha pra falar com os caras do monastério que vão te ensinar a usar os shouts. E a parada é longe pra caralho, tem que dar uma volta do cacete, subir a porra da montanha inteira pra chegar lá, cara. Nossa, eu achei um saco aquilo. E chega lá ainda, cara... e tem um troll que é um absurdo de difícil. Nossa, aquele troll da puta, né? Nossa, aquele troll é o diabo, cara. Pô, mas Skyrim tem tanta quest, side quest, assim, que quando... Eu fiquei viajando tanto no jogo que eu nem subi lá na porra da montanha, isso que é logo no início, né? Uhum. Aí quando eu cheguei no troll, já tava forte pra caralho e matei ele fácil, assim, tipo, estraguei a graça do bagulho. Não, é legal tu chegar nele fraco e levar uma... Uma tacada dele, cara. A física do jogo parece que tu é uma bolinha de tênis. Sim. Murcha, tá ligado? Tipo... É, levar porrada de gigante, que é massa, né? Que daí sim. Nossa, cara. Sai da estratosfera, louco. É. Não, é bizarro. E é, mas essa quest do WoW, não. É que ela me lembra uma quest do WoW. Essa quest do Skyrim de subir lá e falar com o Parto Max. Que na verdade eu acho uma quest muito legal. Ela é bonita, assim, tá ligado? Ela é muito massa. É, uma vez eu tava fazendo uma quest de WoW, também tinha que subir numa montanha de neve e tal, toda cheia de neve, obviamente, porque era muito alta. E fui, cara, fui subindo, né? Correndo. E fui subindo aquela porra, cara. Eu tava muito alto, cara. Aí daqui a pouco dei aquela bobeada, né, cara? Apertei errado ali, virei o mouse do jeito, caí, cara. Ah, cara, demorou assim, uns 4 minutos e 50 segundos pro boneco cair até o chão, tá ligado? Tipo, eu fiquei vendo ele correr no ar, assim, sabe? Me caindo, assim. Ah! Daí eu fui lá fazer um café. Ah! Daí eu falei no telefone. O cara caindo. Aí, velho, aí a hora que chegou no chão, ele encostou no chão, assim, tum! E continuou andando. Só que o que acontece? Quem jogou World of Warcraft sabe que às vezes o jogo tá com lag, que não é incomum, e demora pra te morrer quando tu cai. Por exemplo, tu cai, dá uns 10 segundos, depois o boneco aparece morto, né? O jogo não processou a informação ainda. E aí, o meu boneco ficou vivo. Aí eu fiquei ali correndo, lá no chão, depois de cair por 5 mil metros de altura. Aí eu comecei a correr pelo cenário, e ele não morreu. Aí eu continuei correndo pelo cenário, ele não morreu. Aí, cara, daí eu assim, não, eu já sei, eu vou castar uma magia, porque sempre que tu casta magia no WoW e tu tá com lag, ele não casta, ele fica conjurando, fazendo o movimento ali do personagem, mas a magia não sai, porque a internet tá desconectada, por exemplo, né, ou tá muito lento. Aí eu comecei a castar a magia e ele soltou. Aí eu, bom, tudo bem, não morreu, mas daqui a pouco ele vai morrer. Aí eu comecei, vou fazer umas quests bobas por aqui, vou ficar brincando por aqui, que tá, daqui a pouco ele vai morrer, né, cara, vai cair a conexão, deve ter dado merda na minha internet. Aí comecei a jogar, cara, e foi. Velho, te juro, daquele dia em diante, durante todo os quase 2 anos, todo dia que eu ligava eu achava que eu ia logar e meu boneco ia estar morto em algum lugar bizarro, assim, tá ligado? Tipo... Ah, mas aí, ele morreu depois de 2 anos, ele chegou e caiu, assim, tipo... Não, ele morreu. Não morreu, velho. Eu caí de 5 mil metros de altura e ele não morreu, tá ligado? Foi um coito eternamente interrompido isso aí. Ah, então, mas sobre... vocês já viram aquele vídeo do College Humor, do RPG Heroes Are Jerks? É só porque o vídeo representa muito bem o que que é, né? Tipo, as paradas sem sentido do RPG de videogame, assim. Sabe? Não, eu acho que não é tão sem sentido, cara. Porque, assim, ó, quando eu tô na rua, assim, eu não quero que alguém me veja, eu sempre faço aquela posição do Skyrim quando ele tá agachado, cara, sabe? Cara, puta merda, aquilo é muito... E, cara, muito ninguém me vê, cara. É muito legal. É muito massa. Pô, eu lembro que eu fiz uma parada no Skyrim muito, tipo, absurdo de RPG mesmo, assim, sabe? Tipo, tinha aquela taverna naquela cidade principal lá, Whiterun. Uhum. Aí eu era um Khajiit, aquele gato louco, ó. Aí eu tava vestido. Eu era um Khajiit, um gato assassino com 2 adagas na mão, uma armadura de ladino, assim, sabe? Eu tava abaixado atrás de um pilar de madeira que não protegia nem 10% do meu corpo. Aí eu parei atrás do lugar lá e eu não tinha gostado do que o bardo daquela taverna tinha falado pra mim. Daí eu, vou matar esse cara. Daí eu parei do lado do pilar, tipo, de alguma maneira falaram que ninguém me via ali. Eu dei um backstab no cara. O cara morreu, e todo mundo, caralho, o que aconteceu? Como assim? Esse cara morreu e tal. Daí eu fui ali do lado dele, deixei ele completamente nu e ninguém percebeu nada, cara. Daí eu saí pela porta, tá ligado? Tipo, como que ninguém percebeu que eu matei o cara? Ninguém suspeitou daquele gato assassino com 2 adagas na mão? Daniel, onde está o assassino? Ali! Aonde? Atrás do gato assassino com 2 adagas? Não, ele é o assassino! Não, deve ser gato. Outra pessoa. É aquele cara totalmente insuspeito. Na real, o vídeo ali o vídeo ali mostra, por exemplo, o lado ruim, que é o cara entrar e quebrar todos os ossos. Mas vocês acham que quem corta a grama de Hyrule? Hey, Link, pô. Hey. Ele corta toda a grama. É, mas a última vez que alguém tentou... Eu não sei como é que tanta gente em Hyrule perde dinheiro no meio da grama, né, cara? Porque, porra... Os caras estão tudo bêbados, né, cara? Tão cara, isso deve ser a prostituição em Hyrule, cara. O pessoal vai no matinho ali, deixa cair as moedinhas e tal e... E o Link é o cafetão? Meu Deus. Tipo... Mas é uma coisa, né, cara? Diz que a última vez que um cara tentou abrir uma loja de vasos em Hyrule não deu muito certo, né? Na verdade deu, as pessoas precisavam repor o vaso toda vez que o Link entrava. Pô, puta merda. Um negócio altamente né, lucrativo. Popular, cara, jornal de vaso, jornal vaso de... e moita, né, cara? Isso jornal. Me lembra os construtores civis no Japão, antes do Dragon Zord ser invocado toda a vida, né? Era sempre a mesma casa. Não, aí o pessoal ficou impressionado porque eles reconstruíram as estradas em uma semana depois do tsunami, tá ligado? Rapaz, pra quem tem o Godzilla, Power Rangers e Changeman toda semana, tá de boa, rapaz. Reconstruir um tsunami é barbada. Falando em quest longa, tu me lembrou de um outro jogo, cara, o Baldur's Gate 2. Não sei se é difícil, que é o diabo aquela merda. Puta, era foda. E não sei se alguém aí jogou esse jogo além de mim. Mas na real eu também não tive saco pra jogar. Eu comecei a jogar e tipo, ele era baseado no AD&D, o RPG de mesa aquele. E os caras tentaram transpor aquela coisa do RPG de mesa pro RPG eletrônico, né? Aham. Uhum. E daí tipo... Tu começava o jogo, tu tava dentro de uma dungeon, tipo, meio numa cela, assim, acho que os caras estavam fazendo experimentos contigo, não lembro direito, faz um tempo que eu joguei. Sei que pra sair da primeira dungeon eu levei acho que uns 3, 4 dias, cara. Não, na real eu desisti de jogar por causa dessa dungeon, assim, porque eu comecei a jogar já tinha passado muito tempo depois que o jogo tinha estreado, eu achei o gráfico já meio passado, assim. E era difícil pra caralho aquela merda, cara. Tinha que usar as skills. Não era nada amigável, assim, o jogo pro cara que nunca tinha jogado. Era difícil pra... Tipo, quando tu conseguia finalmente sair da primeira dungeon, depois de, sei lá, 4 dias jogando, chegava na cidade e daí, tipo... Zoado, né? Era zoadaço, assim. Daí qualquer NPC que tu ia falar na rua, tipo... Sério, tinha tanta opção de conversa que dava pra tu ficar meia hora conversando com um gari que varria a rua e sem adicionar nada pra tua história, sabe? Sim. É que a BioWare foi a que fez o Dragon Age também, que eu joguei muito. E... eles têm... muita opção de conversa, é meio cansativo, assim, você tem que tirar uma... Ah, eu vou jogar aqui um pouquinho, mas aquelas 3 horas você vai ficar só conversando com os personagens. Uhum. Então, eu sou meio... Eu acho que não é normal, quase todo mundo que joga, joga algum RPG tem isso, né, cara? O cara fica meio obcecado por conversar com todo mundo, porque se tu pegar os Final Fantasy antigos, a estrutura do RPG japonês mais clássico, assim, as cidades... É muito legal, porque as cidades têm, tipo, 12 moradores, tá ligado? Mas aí, uma coisa, sabe? Que eu aprendi pra vida real é que eu só paro de conversar com as pessoas quando elas começam a repetir as falas. Senão eu fico falando com elas. É, e daí, pô... Aperta quem... várias vezes. Uhum, e daí, pô, quem tava acostumado a jogar esses RPGs eletrônicos ali da década de 90, pega um Baldur's Gate, um desses jogos mais novos, e tipo, porra, não dá pra tu fazer tudo, sabe? Pira, né? Pira. Uhum. Mesmo o Skyrim... Eu estou aqui pra provar que eles estão errados. Ó, olha aí, ó. Por que, Kuga? Falta 3 troféus pra mim no Skyrim e eu vou chegar lá. Nossa. Tá, quantas horas de jogo? 200? O Kuga é platinador de jogo. 205? Caralho, mano. Ah, ô Kuga. Um dia mais de tempo perdido. Ô Kuga, jogasse metade do que a Kathleen jogou. LOL. agora, esse negócio de jogar RPG fora da época é um problema complicado. Eu comprei Fallout 1, 2 e Tactics algum ano atrás. E, cara, eu fui jogar Fallout 1, cara, e é um jogo com interface lenta. O jogo é animal. Só porque o jogo com interface lenta, tu pensa assim, pô, joguei 6 horas, vou revisar o que, que eu fiz. Eu salvei uma guria, eu matei todo mundo pra salvar a guria lá no lugar e dei mais uma bandinha. Em 6 horas, tu dá uma bandinha e salva uma pessoa. Vai tomar banho, é muita coisa. E o outro que eu comprei quando já tinha o Neverwinter Nights 2. Eu comprei a versão Platinum do Neverwinter Nights 1, que era um jogo que, já na época que foi lançado, era um jogo feio pra caralho. Salvo que ele tinha, assim, os efeitos de luz e sombra, que na época era GeForce 2 e Voodoo 3. O pessoal dizia, meu Deus, isso é o gráfico do futuro. É mais perfeito do que a vida. Nossa, e pra piorar ainda... É melhor ainda, do que a realidade. E pra piorar ainda, é baseado em D&D terceira, que eu, pra RPG de tabuleiro, foi assim, né? Eu comecei a jogar RPG de tabuleiro, que eu cheguei na casa de uns amigos, eles olhavam pra mim. Pronto, chegou o nosso clérigo, deu, oi? Hã? E aí comecei a jogar RPG de mesa. E nossa, D&D terceiro eu não joguei. É sempre o clérigo que falta. Eu bem empolgado fiz um ranger e todo mundo falou, sério que tá com um ranger no Neverwinter Nights? Essa classe era uma merda no D&D terceiro. Então, no fim eu joguei um tempão, mas o jogo é xarope e feio e meio que não dá pra jogar. Então tem os RPGs que pegar fora de época não rola. É, meio triste isso, né? Tu perdeu... Tu não jogou na época e tu começa a achar o jogo uma merda, né? É foda. Que nem assim, ó, tem muito RPG que eu vou tentar resgatar, que eu não joguei na época, que vocês estão falando aí, que eu nem passou pela cabeça, cara. Que hoje eu vou tentar jogar, não consigo, cara. A partir do momento que tem muito diálogo, cara, pra mim já... Estragou o game, cara, não curto, cara. Pra mim tem que ser um negócio mais dinâmico. Sério? E é uma coisa que... Ah, eu gosto de diálogo. Pois é, aí tu vê só, é uma coisa que o Phantasy Star pegou e fez essa diferença, cara. Pelo menos o online e os outros que saíram pra as recentes plataformas, tá ligado? Ficou um RPG, mas muito mais dinâmico, tá ligado? Ô Jonas, então eu vou te sugerir que tu jogue o Fallout. Ele até tem bastante diálogo, mas duas respostas erradas alguém atira em ti. Então tem pouca conversa no fim das contas. Boa, pode ser então. O Kugi ia puxar um negócio, acho que era sobre RPG antigo aí, Kugi. Isso. Não, a gente tava falando sobre tempo de jogo, né? Isso. Acabei de ver o tempo de jogo do meu char principal de World of Warcraft. Quanto? 184 dias e 5 horas, dá 4.421 horas de jogo. Meu Deus, caraca, cara. Peraí, quanto que foi? Repete, por favor. Deu 184 dias de jogo e 5 horas. Caralho. Parabéns, né? Parabéns, eu devia ganhar parabéns se eu tivesse comendo mulher. Tava lá jogando essa porra desse jogo. Ah, mas peraí. Aí tem um amigo nosso. Ok, tu que tá falando. Tem um amigo nosso que tentou quebrar. Tem um amigo nosso que tentou quebrar as barreiras da sexualidade do videogame com um char chamado Boqueteira BR. Ah, mas depois. Depois que eu fui forçado a migrar pro servidor BR, eu fui logar um dia e falou assim, ó. Você tem que mudar o nome do seu personagem porque ele fere as políticas de nomenclatura de personagem. Ô Kuga, teve uma coisa que tu não fez no World of Warcraft que eu tenho certeza. Chegar no level 65 sem fazer quest e usando só a tua skin inicial. Eu consegui fazer muita cabacice, entre delas fazer um personagem da aliança, né? Boa! Ô Kuga, mas tu já te prostituiu no World of Warcraft porque eu botei a Boqueteira BR e o pessoal falava LOL, Boqueteira BR, que engraçado esse nome, deu, ah, valeu. Ah, sei lá, me paga um boquete, deu assim, ah, é uma peça de prata, a pessoa me dá uma peça de prata, e daí. E agora, cara? Eu falava, não sei, obrigado pelo teu dinheiro. Além de puta era scammer. Ah, mas também baratinho, né, cara? Uma peça de prata no outro. Ah, né? Caralho, ou outro. Ah, também baratinho. Pagava fácil. Pô, de certeza. Aquela troll gostosa. Isso me lembra aqueles caras que faz Night Elf, mulher, só pra tirar a roupa e ficar andando pelado, hein? Nossa, sempre é um gordo pelado. Na real, é Night Elf do Lineage, que é uma outra desgraça. graça de jogo. Porque não, mas naquele lá até eu concordo. Ah, não, mas naquele lá tem assim, eu já vi uma vez assim, uma gangue com umas 8 Night Elves, talvez todas do mesmo cara, que na verdade as Dark Elves de lá, elas usavam umas roupas ultra sensuais. E tinha o gesture lá, o emote animado, de tipo, ah, se espreguiçar, qualquer coisa assim. Eles espreguiçavam assim a lombar com o bumbum pro horizonte, assim. Eles viravam todas as bonecas pro mesmo lado e faziam um espreguiçaço, assim, sabe? Várias ao mesmo tempo. É, uma ola de bunda. Cara, tem isso no YouTube, preciso disso. Quero vai correndo pro YouTube. Aí, voltando bem rápido ali, o Adventure do Atari, ele tem aquela curiosidade que, se eu não me engano, é o Adventure, 98% porra, de certeza, que ele tem uma sala secreta com o nome do cara que criou o jogo, o principal programador, que, na verdade, ele vai constar oficialmente como um dos programadores, ou, enfim, como alguém da equipe, não como o principal responsável. É, esse cara, ele consta como alguém da equipe, mas ele foi o principal criador da ideia, pelo que eu entendi. E o que que ele fez? Como os caras não deram os devidos créditos a ele, ele colocou uma sala secreta no jogo com o nome dele escrito na parede, né? Uhum. Então, o cara... Isso aí até o Excel 95 tinha. Exatamente, Excel 95 e o Doom, eu acho que tem. Eu não sei se é o Doom original ou o Doom 2 também tem uma sala demoníaca lá aqui. Mas o que que tem no Excel 95? É... Tu vai fazer uma série de comandos, por exemplo assim, você seleciona a linha 95 da planilha 1, aperta tab, escreve XT66589, aperta enter, dá dois tab, ele aparece um joguinho de shooter em primeira pessoa, na qual tu vai andando por um corredor e aparece o nome de cada uma das pessoas que fez o Excel nas paredes. Eu lembro que rolava um boato na época, porque quando tu conseguia entrar nessa sala secreta aí, aparecia... Era tipo Hall das Almas Torturadas e aparecia o nome dos programadores, tá ligado? E daí, tipo, isso juntou com aqueles boatos de que o Bill Gates era o anticristo e não sei o quê. Ah, mas ele é, né? Claro, todo mundo sabe. Olha só. Vou ensinar pra vocês receita caseira de como é que se faz o Hall of Tortured Souls. Tá aí no link pra vocês. Alguém leia, por gentileza. Vamos lá então, vamos ver aqui. Podia o André ler com a voz do Silvio então, Santos, né? Vai lá, André. O quê? É pra eu ler mesmo com a voz do Silvio Santos? Sim, é óbvio aí. Que sim. Não, eu não tô bêbado, cara. Não, não é bem assim que funciona. Ah, vai lá, pô. Você é viadinho, André, pelo amor de Deus. Ô, André, eu leio metade, tu lê metade. Vai, eu vou até os 5. Nossa, a imitação do Silvio Santos que o JV faz... É a melhor de todas, André. É muito melhor do que a tua. Tu vai ver, é uma maravilha. É tão claro bonito que... quanto o JV jogando Dota. Não, mas só me diz uma coisa. Qual que é a relevância dessa porra? Tu nasceu antes de 95, André? Aham. Por bem pouquinho, né? Não, né, cara? Eu sou de 89. Então, por pouquinho, pô. Ah, lê com o voz do Silvio Santos, caralho. Vai. Vai lá. Não, eu quero ver o João imitando o Silvio Santos agora. Fiquei curioso. É muito melhor que a tua imitação. Tu vai ver. Claro que não. Eu sei, meu imitador tá uma merda. Olha só, eu mando nessa merda. Eu mando nessa merda desse programa. Você vai calar a boca. Eu vou aproveitar. Você vai calar a sua boca, seu babaca. Cala essa merda nessa boca. Eu vou pagar pra você não participar mais. Eu vou mutar o seu microfone. Eu vou mutar, você vai ficar assim em silêncio. Agora vai cair. Olha o som do Skype caindo, olha. Vai cair o Skype do Leonardo. Uma boa imitação. Olha só, número 1, abre o Excel 95 com uma página de merda branca. Acompanhe comigo, vá para baixo, para o Roll 95, para a linha. Selecione essa merda toda. Aperte um botão do tab, mais uma coluna do caralho B. E vá para ajuda. Peça ajuda. Chama o SAMU, chama o bombeiro, chama a polícia. Chama os universitários. Vai lá, André. Bom, tá certo, vamos lá, vamos lá. Presta atenção. Vou falar uma vez só. Você segura Ctrl, veste o botão bonito aqui, Alt Shift e clica no botão de suporte. Aí clica no baú, vai até a sua casa, vai lhe ajudar com tudo que você precisa. Vai aparecer uma janela nova, olha só, presta atenção. É a Casa das Almas Torturadas. Parece até uma saga do Cavaleiro do Zodíaco. E no final dessa sala maligna, você vai encontrar o nome desses programadores. E fazendo uma virada de 180... Hã? Oi? Escreve Excelfa. É, passe pela... Alô? Alô? Eu continuo. É isso, acabou. Oi. Aê! Parabéns. Cara, eu chorei de rir aqui, cara. Uma coisa que eu tinha lembrado de perguntar, acho que foi o Raul de nós aqui quem jogou mais. Aqui, um RPG com uma mecânica diferente de DS, que era o The World Ends With You. Ah, esse jogo. Eu sei que o Gui. Eu tava aguardando isso aí pra falar quando a gente fosse falar da parte dos RPGs mais bizarros e underground, mas já. Então tá inaugurado, pode começar. Beleza, pô, esse jogo é um jogo da Square que. Pô, eu comecei a jogar ele meio sem pretensão, assim, pra conhecer, porque, pô, eu gosto muito dos jogos da Square que não tem Final e nem Fantasy no título, sabe? E daí, tipo. Porra, ele é bem diferente, ele é pra DS, né, Nintendo DS, e ele tem um sistema de luta também bem diferente do que eu já tinha visto, que tu usa touchscreen e tal. E a própria história, assim, ele se passa meio nos dias atuais, em Tóquio, assim, tem um cenário bem urbano, sabe, com vários elementos de hip hop, de moda e tal, é uma coisa bem diferente dos RPGs que a gente tá acostumado a ver, assim, né, seja de fantasia, de ficção científica, sabe? Porra, é um jogo que eu recomendo pra caralho. Ele é muito elogiado, cara. Eu acho que ele pode até entrar mesmo nessa parte de coisas mais diferentes que a gente jogou. Porque ele não é um jogo que todo mundo conhece, né? É um jogo que muita gente, a gente vê que nunca ouviu falar e tal. Mas ele é um jogo que qualquer lugar que tu vá ler sobre ele, fala muito, muito bem do jogo. Então é bem válido comentar, cara. Cara, eu joguei esse jogo também, eu achei ele bem intuitivo, cara. Gostei pra caramba de jogar ele, cara. Então, fala de jogo que ao mesmo tempo é bizarro, que é da Square e que não tenha nem Final e nem Quest, né? No nome, a gente poderia citar Vagrant Story, que é um jogo que ao mesmo tempo é legal e bizarro. Esse aí eu não conheço. Eu já joguei, tá? Eu joguei, mas não fechei. Foi uma das sequências de vilões mais legais que poderia existir para um jogo, né? O sistema de jogo é bem legal, o problema é que se torna impossível jogar depois de certa arma, certo tempo. Porque é o seguinte, a arma que tu usa, ela se torna mais eficaz contra um tipo de criatura e menos eficaz contra os demais tipos. Então chega lá no momento que tu tens uma lança. Aí essa lança, ela vai dar um dano absurdo em dragões, só que ela não dá mais nada de dano em nenhum outro tipo de criatura. Aí ao menos que tu carregue 15 armas diferentes para cada inimigo que tu encontre e fique trocando, que é um processo um pouco chato e extenuante, né? Seria melhor ver o filme do canal. Nossa. Então, cara, eu nessa parte eu queria citar um RPG que não é tão underground, mas assim, também não é um RPG que eu vejo ser comentado sempre naquelas listas de. Quando o pessoal vai falar sobre RPG, não é todo mundo que comenta. Que é o Xenogears, que a gente falou. Eu joguei há bem pouco tempo atrás, por recomendação de um amigo. E, cara, ele é muito animal. Tipo, como eu falei, às vezes as pessoas falam tanto de Final Fantasy e acabam esquecendo de falar do Xenogears, e na verdade ele era para ser um Final Fantasy. Ele foi colocado na mesa como um projeto para ser o Final Fantasy VII, e ele foi negado como Final Fantasy VII por ser um jogo muito obscuro, assim, muito dark, muito pesado, né? E aí eles, tipo, olha que época ruim, o cara negou Xenogears e fizeram Final Fantasy VII, né? O pessoal tava mal de criação na época. E aí o idealizador do Xeno conseguiu a verba pra continuar o jogo dele, pra fazer o jogo dele, na verdade, que já tinha uma história e um background tão grande que ele teria que ser contado em 6 partes separadas. Nossa. E o próprio Xenogears já é um jogo que não foi terminado. Eu sei que teve alguma briga interna, problema com verba, daí deve ter dado a briga entre os caras e cortaram a verba dele. Então o jogo, na verdade, ele é meio inacabado, assim. E os outros jogos que a gente vê por aí com o prefixo Xeno, ou Zeno, como preferir, na verdade são sucessores espirituais, porque o idealizador da coisa, ele não ficou com direito sobre toda a obra, né? Ele conseguiu utilizar alguns nomes, alguns conceitos, e o resto deve ter ficado com a Square. Então a gente ficou sem essa mega saga, que ia ser a saga Xeno da maneira como ela deveria ser, exatamente por essas diferenças que o pessoal teve na época ali. Mas o Xenogears, cara, tem que jogar. O sistema de batalha dele é bem interessante, porque tu participa da batalha com botões de ação mesmo, né? 3 dos botões do play vão executar funções tipo ataque fraco, médio, forte, e conforme tu mistura eles, num total de até 7 botões, tipo X, bola, bola, quadrado, X, bola, quadrado, quadrado, entendeu? Tu vai misturando, o golpe vai saindo diferente. Então essas combinações tu tem que manejar quanto tu vai gastar de energia pra dar, ou pra dar uma combinação mais forte num golpe só, ou pra usar várias vezes uma combinação mais fraca. E tem que jogar, tipo, tu tem os mechas, tu pode entrar e sair. Mas do... rola jogar ainda hoje? O gráfico é muito... Cara, é o gráfico de Play 1, cara, mas eu acho que é bem jogável. Pra quem é da nossa época, assim, quem jogou Play 1 e tal, não vai estranhar tanto, assim, tá? Eu acho que na só verdade, alguém... o emulador de Play 1 hoje, tu pode fazer tanta coisa com o gráfico dele mesmo com um PC mediano, que boa parte dos jogos de Play 1 hoje volta a ser jogável. Aham, pode crer. E eu tenho ele original do Play 1, tá? Na minha humilde opinião, é o melhor jogo de RPG que eu já joguei. É, ele é excelente, cara, ele é muito absurdo. Pô, eu vou jogar. Eu fiquei interessado tanto no Xenogears, que eu já conhecia, mas nunca tive o CD pra jogar. E nesse Wild Arms também achei. Sobre jogos de RPG diferentes, assim, a gente citou já algumas vezes, até porque eu tava jogando e tinha, acho que o Jonas começou a jogar o Bastion, que é um jogo indie que foi bem premiado e tal, com estilo artístico e musical e até de narração bem interessante. E ele, na verdade, assim, ele é um jogo em termos de mecânica de jogo mais tradicional, porque ele é um action RPG tipo um Zelda-like, assim. E um que eu tô vendo aqui que eu tenho na minha coleção, eu nem comecei a jogar, mas fiquei com vontade agora com esse papo todo de RPG, mas é um dos RPGs mais bizarros dos quais eu tenho conhecimento. É um do Edmund Macmillan, que é o mesmo cara que fez o Super Meat Boy e outros jogos interessantíssimos, que é o The Binding of Isaac. Ah, eu já joguei um pouco. Que é um action adventure RPG, né? Ele é um roguelike, né? Sim. E ele tem uns elementos, assim, bem de tu lutar contra uns bichos deformados. O jogo é bastante gore, assim, tem bastante sangue e coisas bizarras acontecendo. E é um jogo que tem esse conceito de bizarrice. Aí alguns amigos, o Marco, que não pôde estar com a gente, estava jogando o Cthulhu Salva o Mundo e depois destrói ele. Não sei como é que é o nome exatamente completo. Cthulhu Saves the World. É, Cthulhu Saves the World, né? Exato. Isso, existe esse jogo? Cthulhu Saves the World? Exato, tipo... Por um instante achei que tava zoando. Porra. Sim, realmente. Pô, eu preciso de uma vida inteira só pra jogar tudo que eu fiquei com vontade de jogar. Nossa, não, então... Falando também um outro RPG meio diferente que eu mostrei pro pessoal que teve lá em casa esses dias. Ele é novo e é um jogo independente. É Half Minute Hero, o herói de meio minuto. Pô, não muito legal. Fiquei louco pra jogar quando eu vi na tua. Cara, é muito engraçado. É assim, ó. Tu é um herói de RPG, que é tipo aquele cara que não é muito forte ainda, não tem nenhum equipamento especial e tal. Aí o vilão do jogo é um mago do mal lá. Ele cria uma magia que consegue destruir o mundo em 30 segundos. E ele ensina para várias pessoas malignas ao longo do tempo, assim, né? Tipo, gente do passado, gente do futuro. Aí o que acontece? O jogo, tu tem 30 segundos pra derrotar ele. Então tu tem um mapa, tu consegue andar todo o mapa rapidamente, porque o boneco se move rapidamente pelo mapa, digamos assim, a proporção dele é exagerada pra isso. Então tu, é tipo assim, tu tem 30 segundos pra pegar um equipamento, matar uns mobs, chegar no boss e matar ele. Okay. Aí tu vai dizer, tá, como é realmente, que... Realmente 30 segundos. 30 segundos contado na tela, contando assim, ó, 30, 29, 28. Na verdade, as batalhas são assim, quando tu chega no inimigo, ele troca pra uma tela em que o teu herói, o teu herói simplesmente corre em direção ao inimigo, o inimigo corre em direção a ele, eles vão se bater automaticamente, tu não vai fazer nada. A única coisa que tu pode fazer é apertar um botão pra gastar um pouco de HP, que nem é tão pouco assim, acelerar os movimentos do teu herói. Ou seja, quando tu chega no inimigo que não consegue matar, provavelmente tu tem que explorar um pouquinho mais o cenário em 30 segundos pra conseguir ou upar um pouco ou pegar algum item, né? Só que tu tem algumas opções de lugares em que tu para, tipo, para na cidade ou na lojinha e ele para o tempo e tu pode comprar tempo. E o engraçado é que tem uma deusa do tempo que ela fala assim... Ah, o negócio é o seguinte, eu sou uma deusa, eu tô aqui pra ajudar as pessoas boas, pra fazer justiça, pra salvar os pobres, os oprimidos, mas eu também quero um pouco de dinheiro, tá ligado? Ela lá, isso é muito bom, cara, então é bem interessante, é uma mecânica bem diferente. Tem pra PC esse jogo? Tem Steam. Steam. Aê, oi, galera. Fala, Kuga. Fala, Kuga. Tava... esse jogo foi baseado no Se Vira nos 30 do Falcão. Boa! Boa. Mas no Se Vira nos 30 não dá pra calar a boca do Faustão e comprar mais. Puta merda. Pagando, quem sabe, né?